você quer, vem comigo. Quero rima boa, microfone pros amigos. Que é pra matar sede. Quem tá com sede, trabalhador, merece água de coco e uma rede. Porque é nós o ano inteiro. Correria todo dia, vagabundo quer dinheiro, maloqueiro. Nós assume que é favelado. Nós assume que é vagabundo lírico. Nós assume que é. Ninguém faz média nem paga comédia pra quem não é, só quem é. Assim que é, segue aqui, clube do berro tá na casa, demorou sem desistir. Microfone pros amigos, que eles merecem por acreditar em si, por acreditar no rap. Tá com os amigos, sempre fortalece. Atitude tem que ter, se não tiver pra nós não serve. Microfone pros amigos, que eles merecem por acreditar em si, por acreditar no rap. Tá com os amigos, sempre fortalece. Atitude tem que ter, se não tiver pra nós não serve. Só quem é, chega no rejunte, fortalece. União mais cabulosa, o grajão, quebrada ferro. Os amigos tem envolvido por toda a parte. Sem pagar de comédia, nosso lema é humildade. Nós invade a cidade, espalha a mensagem. O microfone tá aberto, só chega, faz sua parte. Caralho, aqui no Grajão nós faz estrago. O rap dominou, nem vem pagar de balo. Só os verdadeiros mantendo a essência do Grajão pro mundo. Representando a resistência de quem sempre lutou e fez o corre pelo rap. Quem é já tá ligado, nós somos mais moleque. Trabalhando dia e noite pra manter a cultura viva. Os bicos vão dizer que não conhece nossa corrida. Firmeza, ninguém vai entrar em debate. Pois o rap é bem maior que essas vaidades. Nós tamo tranquilão, os amigos ouvindo o som. Representando a real arte das ruas sem ilusão. Sente o som, clube do berro na missão. Os verdadeiros vem com nós, chega junto no refrão. Microfone pros amigos, que eles merecem por acreditar em si, por acreditar no rap. Tá com os amigos, sempre fortalece. Atitude tem que ter, se não tiver pra nós não serve. Microfone pros amigos, que eles merecem por acreditar em si, por acreditar no rap. Tá com os amigos, sempre fortalece. Atitude tem que ter, se não tiver pra nós não serve. Só que ecoa nas quebradas, nos corre de sé, fortalecendo a caminhada, sabendo quem tá com a gente. Tira onda, parceiro, hip hop manifesta. Rompendo barreiras, objetivo, várias metas. Desgaste, rotina, desce uma gelada e desestressa. Postura e disciplina, sem dar atenção pros ramela. Bate no peito, favela, merecedor das conquistas. Acima de tudo, respeito a cada estilo de vida. Eu faço a minha, os verdadeiros permanecem. Simplicidade e atitude que enobrece. Dificuldade faz parte, sempre aparece. Mas na frente é tudo nosso, resultado se converte. Microfone pros